alguma coisa perturbando minha cabeça. Me encontro sozinho no meu barraco, aí nada pra fazer. Eu pego uma bombeta e um walkman, vou fazer um rolê. Subindo o morro devagar com a mão no bolso, bem no estilo, curtindo rap nacional, pancada. Me lembro da treta da semana passada, madrugada é madrugada, como eu sempre eu trombo camarada. E aí DMT, mano tango, como vai miliano que eu não lhe vejo? Aquela treta você viu no que deu, aquele mano que estava internado morreu. E aí é foda, como é? Como eu já disse, morte na periferia vira moda, mas aí onde vamos? Não sei, não tenho pra onde ir, a lua me ilumina, a noite me carrega. Beleza, deve estar rolando samba lá na praça. Pode crer. Afinal, raiz é raiz, fundo de quintal, Zeca Pagodinho. Original samba da periferia, que faz a gente relaxar e esquecer por um momento o nosso dia a dia. Vamos curtindo uma boa, muita mulher, cerveja, porção na mesa, manos. A festa apenas está começando. É, a festa apenas está começando. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Zona Oeste eu tô ligada, a barra é pesada. A violência e as drogas domina a madrugada. É muita treta, trairagem, soco, pipoco. Você vê seus trutas se acabando aos poucos. Mas aí, entra ruim por aqui não. Pra ter certeza é só andar com os manos, sangue bom. A paz é você quem faz, você afunda se quiser. Quem não deve não teme periferia. Assim que é. O lema do esquema é andar na linha certa e não tretar com ninguém, nem pagar de comédia. Respeitar pra também ser respeitado. Tome cuidado com a língua e não espalhe boatos. Basta uma palavra e a treta tá feita. Se vacilar, estouram sua cabeça, mas vamos deixar pra lá, vamos mudar de ideia. Porque pra mim o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Feira, colar na praça camarada, vixe zoeira. Uma par de mina passando pra lá e pra cá, na fissura de sair com a playboyzada. Tá ligado que a caranga garante o rolê, mas essa pleba que tem carro tá vendo você. Mas quem tem, tem, e elas vêm na bota. Graças a Deus nada disso me incomoda. O que eu quero mesmo é me descontrair. Não tenho carro, mas também sei me divertir. Colei no bar e encontrei uma par de mano bebendo várias brejas e comentando. Vixe, mano, você virou na esquina? Muito sangue. Dois corpos estirados, mano. Um mano e uma mina, ó. Para, para, vamos mudar de ideia. Senão eu vou sair fora. Tanta hora pra falar e você fala logo agora. Que eu tô a pampa querendo curtir. Desculpa aí, mas nada disso me interessa. Como eu já disse, mano, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Curte essa festa, o lado bom é o que impera. Periferia, basta perceber. Garante o seu rolê. Quem tiver tenta por aqui, você pode crer. Deus por nós, eu por mim, você por você.